the latest one in flight. Tango Mike Charlie Alpha, Salvador Tower. Mike Charlie Alpha, clear to start up, call me right for that. Golf Kilo, acho que considera. Passaria 2-2-3. Solta. Siga por 2-2-3. Passaria 2-2-3, tem condições de decolada para os 3-5? Acceleraria, engraçaria e decolaria. Na legal, infelizmente, não temos condições de decolada 3. Frente. Golf Kilo, acho que é uma protocópia. Golf Kilo, acho que autorizado, CA, CA, Vitor Mike, Rotman de voo, nível 100, planeando. Sai da left 1 alfa, após a colagem de curva à direita, transponda 5024. Mike, eu mandei ouvir, tu confirma, será que tá mais algum desvio à esquerda? Sim, se mata um desse para o nível 050, o Mike Romeu Vitor. Gordo 66, sobre mantém o nível de voo no 60. Volta 60, Gordo. Controle Salvador, bom dia, Azul 4981, dá pra parte. Azul 4981, bom dia, autorizado direto ANTO para chegada e pitch, desça para o nível 050. Direto ANTO para chegada e pitch, com Azul 4981. Confirm, are you unable to comply level 1 alpha departure? Mike Charlie Alpha, expected departure, stand by. Acesse 53, no solo 45, antes da Alpha, chame o solo 121, no decimal 9. Antes da Alpha, 121, 9, 4, 7, 6, você. Azul 4234, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinha e manter pista 28, Azul 4234. 4753, autorizado o táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07, 4753. Passaria 23, táxi até aquilo, reporta naquilo. Até aquilo, vai reportar naquilo, passaria 2223. Mike Charlie Alpha, confirm if you are able to comply Argo 1 departure left transition. Argo 1. Affirmative, Argo 1 departure left transition, confirm. Qual seria a previsão para o Azul 42783? Romano, é azul 273. Negativo. Por enquanto eu vou estimar aqui e retorno. Salvador, bom dia, ouviu 96, 4, 0. Gol 092. Gol 092, completa sinal, chame torre, 118, decimal 95. 895, bom dia. Bom dia. Quase pista livre, reporte visual com campo, sete estimado 600 pés, pista molhada, chuva leve. Gente, o tá visitando, vou fazer uma vez. Azul 4234, autorizado decolar pista 28, vento 270 graus, 109. Azul 4234, tem autorizado decolar de 28. Passarei do Cogino, azul 273, solos. É o número 2 que puxa no passe 3, devido ao notão de impossibilidade da pista no 028 ser utilizado com aeronave envergadura maior de 24 metros na alfa, ou vice-versa, uma aeronave envergadura maior pousando, decolando e taxiamento na alfa, não temos previsão, é o número 2 do setor, Precopio. Mativo, tá na guarda aqui na 4 Romeu, quando possível. Acelerador 23, autorizado táxi via Alfa, Golf, ponte de espera da Golf 2198, 195, legal no 04. Alfa, Golf, ponte de espera 2195, com 1014, acelerador 223, boa. Azul 4234, decolado 48, chame o controle 119, decimal 8, bom voo. 198, Azul 4234, bom dia. 014, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS Zulu na 28, reportará estabilizado, visto gráfico. Controle, ponte azul 4234 decolado, a sua escuta vai passar 1500, solicita a curva direita, evitar a formação. Azul 4234, contato radar, suba para o nível 350, autorizado da presença direto a Arão. Direto a Arão, azul 4234. Modifica a saída para Arbol 1 após boa posição leve, mantendo curva direita após a colagem. Acelerador 223, reporta quando no ponto de espera do 28, na frequência no 8, decimal 95. Foi sobremodulado, confirma a aeronave de um solo. Oi Salvador, bom dia, passarela 2223 está no ponto de espera da 28. Passarela 2223, mantenha ponto de espera Golf. Tá mantendo a Golf, passarela 2223. Passaria do 2223, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinha e mantém a 28, passaria do 2223. 1092, no solo 851, no táxi à esquerda, antes da taxi Alfa, chama o solo 121, decimal 9. A esquerda vai chamar o 219, voo 909. Mike Charlie Alfa, Tower. Salvador, é o voo 9092, bom dia. Bom dia, 9092, agilize, cruze Alfa, quilo, pote 3, portão 5, agilize. Agilizando, cruze Alfa, pote 2, portão 5. 2223, autorizado decolar pista 28, vento 270 graus, 11 nós. Iniciando, passarelo 2223. Sideral 9970, autorizado, boot for tax. Rosa, ataque, Sideral. Azul 273, solo. Por gentileza, teríamos, somos o número 2, poderia confirmar o tráfego número 1? Ah, o número 1 tá na 5 Lima, Sideral tá puxando agora. Ok, só pra gente ter uma noção aqui do quanto tempo mais. Controle Salvador, bom dia, passarela 2223, passando 1200 na sua escuta. Passarela 2223, bom dia, contato radar, suba para o nível 180, autorizado direto Alessa. 180, voando Alessa, passarela 2223. Rio 9640, pronto, copy. 9640 autorizado Galeão, via Upper 9857 Mouso direto, nível 360, saída Sanvo Uno, Leda, Porto Seguro. Após a colagem da pista 28, mantém pro até 2500 pés e após curva esquerda na saída, transponder 5550. Grava, vem pra cá. E o 9640 apenas confirmando, após a colagem mantém proa até 2500 pés, após o cruzamento que reporta, pronto, posto. Após a colagem mantém proa, até 2500 pés, Gordo 66, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle Liel de frequência 120 decimal 1. Azul 4981, deixa para 2000 pés. Ajuste no 014, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. 2000, 1014, reportará estabilizado, azul 4981. mapa pronto para ingresso, 12 horas. Italia, Verbone 57, contact Salvador Departure 119.8, have a nice flight. 119.8080, Italia. Golf Kilo Alfa autorizado a alinhar e manter pista 17. Autorizado a alinhar e manter pista 17, Golf Kilo Alfa. Ataque até 6 kg, mantendo posição. Táxi, via até aquilo, mantendo posição. Ah, aeronave vem no forte. Ela já está na final? Não, a aeronave vem no forte agora na final, mas tanto a aeronave na taxi alfa, com envergaduras maiores de 24 metros, não pode estar operando a pista no 028 e o contrário também. Sobre approach control, Papa Tango Mike Charlie Alpha Airborne Runway 17, Alpha 1 departure. Papa Tango, Mike Charlie Alpha, radar contact, runway level 220, Arbo 1, departure. 37300 da Sideral. Liberar retaguarda, autorizado, push, reporta para o táxi. Após o Sideral liberar, vai iniciar, reportará para o táxi, 373. Meu nome é 392, bom dia, autorizado de chegada TPIP 1, desça para o nível de voo 110, redução de velocidade 250 nós. Passarei 2223 inicialmente voo Eleva, aguarde coordenação para voar Vitória da Conquista. Bom, voo de Eleva, passarei 2223. 26, correção, 290 graus, 099. Eleva, continua, 7, 12, 1. Golf Kilo Oscar, Decola 201, chame o controle Salvador em 119.8, bom voo. 119.8, Golf Kilo Oscar, muito obrigado, senhor. Autorizado direto à posição USAN, desça para o nível de voo 050. USAN 050, tá 304. Estabilizado, Azul 4981. Azul 4981, completa final, chame torre, 118, decimal 95. 895, obrigado, até daqui a pouco. Sim. Oi, Salvador, bom dia, o Azul 4981 final. É, Azul 4981, continue na aproximação final, pista molhada, um chuvisco leve sobre o campo. O teto estimado é 810, informe avistando o campo. Ciente, reportará avistando, Azul 4981. Uma centena, gol filósofo. Só passando o Golf Quilos, agora contato radar na decolagem. Solo Salvador, o Rio 9640, para o posto de estacionamento. Azul 2783, já escuta? Escuta 2783, já. Tá, chega um pouco à frente, por gentileza. O 727, vai iniciar o posto de pescar da guarda. Tá, qual o táxi? 273. Gente, tá livre táxi, seguindo o sideral, qual o POV? Táxi com a 73, horas de estacionamento, Salvador. Rio 9640 autorizado, Pichibé, informe ativo táxi. Tamarimba. Azul 2783, tá livre táxi, seguindo o sideral, não copiei o POV. Estamos com 73, 73 a bordo, vai iniciar, mas já iniciou o táxi, vai aguardar o sideral. Mais como eu vi, Tomás. Como eu vi, do Lima, Mike, na Quebec. Papatão com Mike Charlie Alpha, fly, eleva a position. Fly direct, eleva a position, Mike Charlie Alpha. Agora o Azul 4981. Ok, Azul 4981. Tráfego avistado. Pouso autorizado na 28. O vento é 280 graus, 099. E o ajuste no 014. Livre pouso ajustado no 014, Azul 4981. Frente à pista molhada aqui. Gente, obrigado. Confirmar o vento pro 4981? Vento a 280 graus, 089. Obrigado. Tabatango Mike Charlie Alpha, Skolk 5042. We have set it up, 5042, sir. American Line 229, clear EPH arrival, stand at level 060, reduce our speed to 240 knots, number 3, drop road. Charlie, ok. Gente, vai agilizar, vai liberar na Charlie, azul 49 em ponto. Tá 3304, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, Autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. Só confirma, 2 mil pés? Afirmo, 2 mil pés. 2 mil com 1014, reportagem estabilizada no ILS Zulu, tá? 3304. Oceanânia 312, desça para o nível 050. 050, 981, chame o solo, 21, decimal 9, Olivrai. 219, obrigado. Nada. Solo Salvador, o Rio 9640, com 3 a bordo, alterna com fins com 3 horas e 10, pronto para o táxi. 209. Até a saída do Parque 3, aguardando instruções, 9640. Fala Azul 4989, chega via Índia até o Porta Verona. 9970, autorizado decolada 28, venta 280 graus, 079. Livre decolagem, grau 9970. 223, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 9970. É, decolado ao 09. Chama o controle Salvador 119 decimal 8. 198, obrigado. Oceanânia 312, declaração para sequenciamento, curva direita proa 065. Limite radial 100 de Salvador. Direita 065. Radial 1-0-0, Salvador, Canaria 3, sobre. Controle Salvador, é o Geral 9970. Geral 9970, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, saída móvel. 340, móvel. Já pode curvar a direita na prova de móvel? Autorizado, Geral 9970. Móvel, Geral. Autorizado decolada 28, vento é 300 graus, 07 nós. E decolagem 273, tá em cima. Capatango Mike Charlie Alpha com Recife 128.8, enable 126.0. 123.8 and 126.80, Mike Charlie Alpha. 128.8. 128.8, Mike Charlie Alpha. Confirm. America 229, reduce our speed to 230 knots. Controle de 9970, solicita desvio direita, proa norte por 30 milhas. Gente, livre desvio, segurar o 9970. Gente, Azul 2783, decolar da Zona 2, chame o controle de Salvador, 119, décima 8. 198, obrigado, senhor. 273. Olá. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783, na Elefa. Azul 2783, contato radar, suba para o nível de voo 60, autorizado direto Elefa. Subindo para o 160, autorizado direto Elefa, 2783. American Line 229, Vector in 4 Space, turn left and head 155. Esse nome é 312, complete redução de velocidade 2009. Informo que estamos entregando 20 milhas na final devido no TAM Zulu 0639. 2-0-0-0-0-0-0-0. Controle, o Azul 2783 necessita o Pro 310 devido à condição de tempo. Certo, Azul 2783 após desvios e voo direto Elefa. Após desvios Elefa, 2783. Papatango, Golf, Kilo Oscar, informe chamado para pouso. Chamando pouso, Azul 2310, Golf, Kilo Oscar. Gente. Final da 28, aproximadamente 8 milhas, é um Airbus da TAM 320. Ela presente está autorizada a alinhar e decolar da 28. O vento é 300 graus 079. Ciente, autorizado ingresso e decolagem, Rio 9640. Pronto, cópia. Pronto, vai, cópia. Autorizado, Azul 2796, nível 170 para João Pessoa, decola pista 28, após a decolagem mantém proa até 2500, monitão curva à direita no perfil da saída Aron, após Aron direto Recife, em Recife conforme rota. Controle 119, décima 8, transponda 5060. Autorizado, João Pessoa, Aron 170, decolada 28, mantém proa até 2500, após curva à direita para Aron. Após Aron, voa Recife, Recife, segue conforme rota. Aciona 5060, controle 119, decimal 8. Correto, Azul 2796, chama para o feedback, acionamento. Chamará. Na 6312, 2 milhas sudeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Uzan. Desça para 2000 pés, ajuste chama 0 no 4, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. Uzan, 2000 picações, é para estar estabilizado, né, América? American Line 229, reduce our speed to 2009. Federal 9970, chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2025, obrigado, Maria. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 9640, decolando, escuta. Rio 9640, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado da presente direção. Confirme, direto. Direto à posição Sambo, Rio 9640. Ok, direto Sambo, está presente, 9640. Grau 099, ajuste no 0 no 4. Eu trago a posição 223304. TAM 3304 no solo 18. É, libere próxima esquerda, eco, mantenha a posição no ponto médio da mesma e chame o solo, 219. Sete, Sabatango Golf, quilológica, plano instrumento cancelado azul no 1-1-8, sub em condições visuais para o nível de voo 105. Sub em condições visuais para o nível de voo 105, Golf, quilógica. American Line 229, descent to 3000 feet, Canate 1014, fly Uzan position. 3000 feet and direct to Uzan for American 229er. Sabatango Golf, Kilo Oscar para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 228 decimal 0, Golf, Kilo e aliás, Senana 312, completo final, chame torre 118 decimal 95. 295, Senana 312, informe uma chuva leve aí na final da 28, pista molhada. O ajuste no 014 e o teto estimado 700 pés, 700 pés. Informe a vista do campo. Rio 9640, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Recife 1251, alternando 1238, Rio 9640. Chiné 6312, avistou o campo? Afirma, 700. Chiné 6312, autorizado pouso na 28, vento é 290 graus, 089. Lembre pouso, na 6312, no solo aos 24, libere a 28 na Charlie. E chama o solo 219. Passado. Continue approach, sailing, estimate sailing 700 feet. Runway is wet. Light rain now. Report field in sight. America 229. American 229, continuing the approach. There's negative glide slope. Okay, roger. Report runway in sight. Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Confirme para o 2783. Azul 2783, Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Recife 282, 260, bom dia. Bom dia. Doutor, redução a 3304, a pista está escorregadia. Roger. American 229, pay attention, runway is lit. American 229er, this is Mr. Rose. Okay, and I go around and stand by to change frequency. Roger. America 229, complete missed approach, contact departure 119.8 again. 119.8, America 229, so on. So. Turn right now for American 229er. American Line 229, climb to 4,000 feet, Canet 1014. Vectoring to final approach, turn Rising heading 030. 030, American 229 by 1000 feet. 99, pronto, cópia. 30320 para Campinas, recorda pista 28. Mantém pro até 2500 após curva esquerda no perfil da saída Sanvo 1, transição Montiva. Interceptar uniforme do Luno 0, pro Bairro, uniforme do Luno 6, após conforme rota. Controle 199 decimal 8, transponda 5073. Need a further right turn for American 229er. American 229 is on the right in heading 060. 060, American 229. For American 229er, the ILS frequency did not show glide slope. Can you have them reset the ILS frequency? American 929 turn right ahead is 095, descend to 2000 feet, contact 1014. 095 and down to 2000 for American 229er 1014. Boa tarde, número bom dia, tanto 3179, centro da Quebec, posição 02, coordenação a nível 340, Guarulhos. Bom dia, tanto 3179, pronto para cópia? Prontinho para você. Autorizado, 340 para Guarulhos, decola da pista 28, mantém pro até 2500 pés após curva à esquerda no perfil da saída Sanvo 1, lê da transição Motiva, intercepta o uniforme Zulu 10 e sai conforme rota. Controle 199 decimal 8, transponda 5102. Você poderia confirmar sua saída, por gentileza? Salvo, Serra Alfa, November Vitor Oscar 1. Salvo 1, Leda, transição Motiva. Negativo, está autorizado a nível 340 para Guarulhos, pegou na pista 28, mantém um eixo até 2500, depois curva esquerda, a saída Salvo 1, Leda, Motiva. Upper Zulu 10, intercept e depois confirme pela 198 o controle e o transponder 5102. Correto, 3179, chame para pushback somente. Se faremos. 3796 para ataque, 3 horas e 20, 62 a bordo, Fernando Maciel. Azul 2796, agilize táxi de Aquilo e Alfa no ponto de espera da Golf, chame 18-9542. Ajuste 1014, boa viagem. Aquilo Alfa, ponto de espera, chamar a torre 18-5. And our American 229er, we're still not picking up any kind of glide slope indication for runway 28. Let's hold up first. American 229, could you repeat? 29er, there is no glide slope indication for runway 28. Did they reset the ILS? Are you receiving the glide to runway 28? Negative. Stand by one. Alright, 9229, could you proceed to R and F approach runway 28? Affirmative. Okay, that's right. Descend to 2000, maintain 2500 feet and try to have to 361. Okay, I believe it was climb to 2500 feet and stay heading for American 229. Try have to have to 364, that's correct. 364, Mechanized 229 with part runway inside. Okay, was it direct to SV361? 364. 364, thanks. Bruno 095, ponte 5, pushback, Bruno 095, autorizado, pushback, from as for American 69, can you confirm clear for the approach? American 229, clear on nav approach, runway 28, report runway inside, American Line 229. Clear for the RNAV approach, runway 28, will report for American 229er. Salvador, muito bom dia, o Azul 2796, ponto espera para 28 pronto. Que é Azul 2796, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera. Azul 2796 está autorizado a alinhar e decolar da 28. O vento é 300 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar o azul 2796. Salvador, eu vou 1095 para o táxi, DAB 172 com 3 horas de autonomia, Campinas Eterna. Gente, 1095, aguarde para o táxi. Aguarde para o táxi, 1095. Northwest American 229er has the airport in sight. Alaska Line 229, contact Mount Tower 118.95. 118.95, American 229 as well. Have a nice landing. Tower, hello again, the American 229 is with you on the RNAV 28. Okay, America 229, clear to land, runway 28, wind, 1, wind. 300 degrees, 07 knots. Altimeter setting 1014. Cortland, runway 28, American 229. Azul 2796, decolado aos 4 anos.